651, página 461. No final de novembro, a umidade era tal que as horas de trabalho tiveram de ser alteradas. Começava-se ao amanhecer e continuava-se até depois das 7:30, à altura em que todos faziam uma pausa de meia hora para o pequeno almoço. Às 11 da manhã, o trabalho parava para apenas recomeçar às 2:30 e terminar ao pôr do sol. A primeira colheita de um quarto de hectare de cevada rendeu 80 galões da valiosa semente, apesar das lagartas e ratazanas. Seguiram-se 3/4 de aveia das 260 espigas que as pragas não tinham conseguido destruir, se conseguissem controlá-las. Este magnífico solo poderia produzir tudo. As pequenas ameixas vermelhas, uma espécie de goiabas, tinham amadurecido e eram tão deliciosas que era difícil resistir à tentação de comer demais. Decidido a resistir à gulodice, o cirurgião Jameson declarou que nenhum homem livre ou condenado seria autorizado a não trabalhar por causa de diarreia. As bananas estavam também maduras. Richard ansiava as ocasiões em que chegavam os cardumes de peixe. Poucos companheiros o acompanhavam neste gosto e assim ficava com muito mais peixe do que o que lhe competia. Descobriu que o peixe durava mais um dia se fosse conservado à sombra, em água salgada corrente, de modo que trocava de boa vontade a sua ração de carne salgada pelo peixe desprezado por outros. E havia peixes deliciosos. Pareciam peixes vulgares e podiam ser grelhados ao fogo e comidos até às espinhas. O tubarão era saboroso, tal como os horríveis monstros de mais de 50 quilos que habitavam as fendas dos recifes, e a cavala, que chegava aos 2,5 metros. O único problema é que eram caprichosos. Uns dias o barquinho chegava com uma centena, nos outros dias sem nenhum. Perto do Natal, o tenente King decidiu enviar o cirurgião assistente John Turnpenny Haltry, Thomas Webb e Juno Anderson para viverem permanentemente em Ball Bay, uma praia pedregosa do lado oriental da ilha, onde o Supply era de vez em quando obrigado a ancorar. Tencionava ordenar aos três homens que abrissem e limpassem um canal para atravessar as rochas arredondadas em forma de caldeira, de modo a que o escaler de um barco pudesse aportar. As rochas de basalto cortavam a quilha dos barcos. A decisão de King provocou furtivas piscadelas de olho e sorrisos disfarçados. Haltry era um homem estranho e ineficaz, que não conseguira tratar as condenadas do Lady Penryn e evitava as mulheres como se tivessem peste. Para onde quer que fosse, levava atrás de si Thomas Webb, que, ao ver-se separado do irmão por Beth Anderson, correra atrás dele em busca de socorro. Deliciado, com a perspectiva de abandonar a mulher e o trabalho de serrador, Juno Anderson foi oferecer os seus serviços aos dois homens livres, encarregados de Ball Bay. Ficava a menos de 30 milhas de distância, mas estava tão isolada pela floresta que Joe Robinson, ao tentar encontrar o caminho de volta para a cidade de Sydney, andou perdido durante 2 noites. Por isso era imperioso construir um atalho para Ball Bay, embora não fosse preciso derrubar árvores para esse fim. A vinha, extremamente frondosa e estranguladora por entre os pinheiros, era facilmente cortada com um golpe de machado. E a sua casca, conforme descobriram os que abriram o atalho, dava um cordel muito bom, desde que os bocados fossem curtos. Richard ficara agora com menos 2 serradores e não haveria substitutos em perspectiva até que o Supply regressasse, se alguma vez tal acontecesse. Jim Richardson tinha-se aventurado a sair num domingo à procura de bananas e partira uma perna, de forma que levou vários meses a curar-se. Nunca mais poderia serrar madeira. Com Juno Anderson não se perdera nada. opinião com que a mulher estava plenamente de acordo. Isto significava que Richard teria de cerrar também o intervalo de 3 horas e meia e todo o resto do seu tempo livre teria de ser passado à moulage. Mas quem arranjaria como parceiro? A necessidade obriga, disse o comandante, tendo recuperado, havia muito, da ofensa que lhe causara a presunção de Morgan. Vou perguntar ao grumete Wigfall se gostaria de arranjar mais algum dinheiro como serrador. Tem corpo e a estatura de pugilista. Ótima escolha, senhor, disse Richard, dando imediatamente ao rosto uma expressão horrorizada. E se o grumete Wigfall não conseguir serrar a direito e tiver de ser ele a ficar no fundo do poço? Não me parece apropriado um detido cobrir de serradura o rosto de um fuzileiro. Pode trazer um chapéu, respondeu King com ar jovial, afastando-se apressadamente. Felizmente, o grumete William Wigfall era um homem tipicamente grande e corpulento, habitualmente fleumático e impossível de irritar. Era de Sheffield e não tinha amigos no seu pequeno destacamento. Os meus amigos ficaram todos em Port Jackson, disse Richard. Francamente, estou muito satisfeito pela oportunidade de me ver livre desta gente. Já para não falarem que poderei ganhar mais como serrador do que sendo fuzileiro. Assim posso reformar mais cedo. A minha ambição é comprar um bocadinho de terra perto de Sheffield. Se conseguir voltar como marinheiro, ainda terei mais dinheiro. Importa-se que primeiro experimente eu ficar sobre o tronco? Perguntou Richard. Tenho muito boa vista e quero ver se assim continua enquanto cerro. Além do mais, ficar no poço é mais fácil para os músculos. Infelizmente não pode usar chapéu. Tem de ficar muito perto da serra. Grito quando começar, para que possa ver bem as coisas. A sua vista era perfeita. A de Wigfall, não. O trabalho era tão cansativo como Richard pensara. Mas, afinal, Wigfall acabara por ser um parceiro fantástico, capaz de enorme força para puxar a serra. Nunca o poderia ter feito em Port Jackson, com aquelas rações miseráveis. Aqui, comendo peixe e, de vez em quando, tartaruga, montes de legumes verdes e nabos, já para não falar de melhor pão, posso serrar sem perder mais peso do que devo. Com 40 anos, estou em muito melhores condições do que o Tenente King, que tem apenas 30. No Natal, o comandante matou um porco enorme, só para a sua família de condenados. Assim, nesse dia escuro e ventoso, o suíno foi enfiado no espeto, sobre carvões em brasa, e assado até a pele estalar e borbulhar. Homens e mulheres receberam uma ração dupla, com algumas batatas a acompanhar e meio quartilho de rum. Era a primeira vez que Richard comia carne assada, depois de ter saído da Cooper's Arms. Incrivelmente delicioso, tal como as batatas. Meu senhor, rezou ele naquela noite, quando se deixou cair na sua cama de penas. Estou-vos muito grato. Apenas aqueles que verdadeiramente o desejaram conseguem alguma vez gozar a plenitude. Nos dias seguintes, choveu e fez um vento tão forte que não foi possível o trabalho no exterior. Porém, como as duas serrações estavam abrigadas, os homens continuaram a cortar os troncos em tábuas e traves de todos os tamanhos. A casa de governo estava a ser acrescentada. Stephen Donovan ia ter uma nova residência nas proximidades da do comandante e todos os serradores tiveram autorização para cortar madeira para as suas próprias casas. Richard, que já tinha uma em perfeitas condições, também não se negou a cortar madeira para as dos homens da sua equipa. O dia de Ano Novo de 1789 amanheceu claro e bonito. Os condenados tiveram meio dia de folga e receberam meio quartilho de rum. Graças aos esforços subtis e discretos dos supervisores, O Tenente King instalara uma espécie de rotina. Por favor, senhor, se primeiro terminarmos aquilo que começamos, a seu tempo poderemos dedicar toda a nossa atenção à nova tarefa. A alegria de King transbordou quando Anne e Ned teve o filho, uma criança saudável, no primeiro dia 8 de 1789. Sendo a única pessoa que conduzia as práticas religiosas, foi o próprio King que batizou o menino com o nome de Norfolk. Norfolk King. Soa muito bem, disse Stephen Richard, na praia de Turtle Bay. Estou encantado por ele. Precisa de uma família. Embora a sua carreira naval não vá lucrar muito se se casar com a senhora Inet. Mas seria difícil imaginar um pai mais babado. As coisas vão ficar mais difíceis para ele quando chegar o momento de partir para a Inglaterra. O que há de fazer com um adorado bastardo? Já para não falar da mãe. Gosta muito dela. Há de resolver todos os seus dilemas, disse Richard tranquilamente. Seria difícil encontrar um comandante mais volúvel. Mas não lhe falta a honra, nem o sentido de responsabilidade. Há coisas que não consegue aceitar facilmente. A rotina, por exemplo. E tem um temperamento impetuoso, que o diga a Mary Gamble. Mary Gamble provocou esse temperamento quando atirou um machado a um javali e o feriu gravemente. Furioso pela quase perda daquele animal imensamente valioso, King recusou-se a ouvir a frenética explicação de que a fera investira contra ela e que lhe lançara o machado em legítima defesa. Antes de conseguir acalmar-se, ordenou como castigo um número atroz de 12 vezes uma dúzia de chicotadas. Uma vez regressada à serenidade, sentiu-se assombrado. Despir uma criatura tão galante, até à cintura, diante de homens como Dyer, e dar-lhe 144 vergastadas, mesmo sendo com um chicote mais fraco? Meu Deus, não podia. E se o javali tivesse de facto investido? Tinha direito a possuir um machado, pois era uma das mulheres encarregadas de descascar os troncos de espinheiros. Oh, Jesus! Nunca ordenara nem metade das chicotadas a um homem. Que sarilho! Mandou então chamar Mary Gamble à casa de governo e anunciou num tom sobranceiro que iria perdoá-la. O modo de conduzir este assunto fez com que alguns condenados pensassem que era estúpido, sensível e fraco. Certos planos, que já estavam em curso, avançaram rapidamente, porque era óbvio que King não tinha nem estômago nem intestinos para entrar em ação. Robert Webb, o jardineiro, veio falar com ele com toda a urgência. Senhor, está em curso uma conspiração, disse. Uma conspiração? Perguntou King sem perceber. Sim, senhor. Um grande número de condenados planeia fazer prisioneiros o meu tenente, o senhor Donovan, os outros homens livres e todos os fuzileiros. Vão depois esperar pelo próximo navio, tomá-lo e conduzi-lo para Othaite. O comandante empalideceu, passando de moreno a branco sujo. Olhou Webb com incredulidade. Jesus Cristo! Quem, Robert, quem? Pelo que me disseram, senhor, todos, exceto três condenados do Golden Grove. E engoliu em seco para evitar as lágrimas. Alguns do nosso grupo primitivo. Como a podridão se instala, Robert, disse King lentamente. Se apenas um novo carregamento de condenados já provocou isto, que acontecerá quando Sua Excelência enviar mais algumas centenas? Passou a mão pelos olhos para limpar a umidade. Estou tão magoado. Alguns do nosso grupo primitivo. Como podem ser tão tolos? O Noah Mortimer e o Charlie McClellan. Esse rapaz idiota. São os primitivos, julgo eu. Endireitou os ombros e espetou o queixo. Como descobriste isto? Foi a minha mulher que me disse, senhor. A Beth Henderson. O William Francis apanhou-a sozinha e pediu-lhe que me convencesse a entrar na história. Ela fingiu concordar e depois contou-me tudo. O suor escorria-lhe para os olhos. O pino do verão daquelas latitudes transformava num tormento o uniforme de um tenente naval, ainda por cima comandante, sempre obrigado a usá-lo. Quem são os do Golden Grove que não estão envolvidos? Perguntou em voz fraca. O católico John Bryant, o serrador Richard Morgan e o seu simplório companheiro de cabana, o Joseph Long, respondeu Webb. Bom, desse último par podemos dizer que um está muito ocupado nas serrações e o outro é um simplório. Vou saber das coisas pelo católico Bryant, que trabalha com eles. Vai à cabana dele e trá-lo cá o mais discretamente que possas, Robert. Como é sábado, a cidade de Sydney está quase deserta. Pensam que não percebo que se escapam todos para o Vale de Arthur. Pede também ao Sr. Donovan que se apresente imediatamente. Os talentos do Tenente King mostraram-se no seu máximo esplendor ao tratar de um perigo real. Tudo terminou antes de os chefes perceberem que tinham sido detectados. Armados com os seus ferrugentos mosquetes, os fuzileiros levaram os homens, perigosos, sob custódia. William Francis, Samuel Pickett, Joshua Peck, Thomas Watson, Leonard Dyer, James Davis, Noah Mortimer e Charles McClellan. Um interrogatório exaustivo revelou os verdadeiros vilões. Embora quase todos os condenados da ilha tivessem mostrado desejos de entrar no golpe, desde que fosse bem sucedido, apenas uns quantos estavam verdadeiramente envolvidos. Francis e Pickett foram postos a ferros com grilhetas duplas e encerrados no armazém mais seguro. Watson e Mortimer também foram algemados e libertados até que, na segunda-feira, o inquérito completo esclareceu toda a história. Um desconcertado Richard Morgan recebeu ordens para se dirigir imediatamente a Ball Bay para fazer regressar os seus três guardas ao redil da cidade de Sydney. Enquanto King organizava o pequeno número de fuzileiros e homens livres naquele extremo da praia, depois de os condenados terem recebido ordens para ficarem nas suas cabanas sob a ameaça de serem mortos a tiro. Como se não bastasse, disse King a Donovan, na maior das indignações. O cabo Gowan encontrou o Thompson a roubar milho no vale. O que me faz pensar, depois do que me disseram o Robert e o Bryant, que, tal como o Thompson, havia mais quem pensasse que a ilha seria tomada pelo Francis antes de eu o poder chicotear por roubo. Enganou-se. Deveriam ter esperado até o Supply vir a caminho e estarmos distraídos com isso, disse Stephen, pensativo. Tendo tato suficiente para não acrescentar que a conduta de King, no caso de Mary Gamble, fora a causa do avanço da conspiração. E as mulheres, senhor? King encolheu os ombros. As mulheres são mulheres, não são a causa nem o problema. Quem vai castigar? O menor número possível, respondeu King, preocupado. De contrário, como deve perceber, Sr. Donovan, posso perder as esperanças de controlar a ilha de Norfolk. Os mosquetes quase nem disparam, e eles são tanto como nós. Só que a maior parte deles são carneiros, precisam de chefes. É a nossa salvação. Desde que eu não os castigue. Terei de esperar pela vinda do Supply, mandar recado por ele para Port Jackson e depois aguardar que regresse de novo antes de poder enviar os chefes para serem julgados lá. Porque será que tenho o pressentimento de que não conseguiremos resolver os problemas da ilha de Norfolk enviando-os para Port Jackson e para a justiça do governador? Perguntou Stephen com ar vago. Os olhos de King faiscaram de raiva. Porque, disse com ar infeliz, sei muito bem que os que vierem no Golden Grove foram enviados para Port Jackson se ver livres deles. Sua Excelência não quererá recebê-los de volta, Principalmente depois de terem sido considerados conspiradores. Teria de os enforcar. E não é homem que goste de ver pessoas penduradas numa corda. Quando é obrigado a fazê-lo, prefere que o crime tenha sido cometido debaixo dos olhos dos que o rodeiam e não a mil milhas de distância, num lugar que tem estado a utilizar como exemplo de um feliz êxito. A ilha de Norfolk está demasiado isolada para prosperar sob um sistema que delega a verdadeira autoridade em homens que não estão cá, em homens que se encontram a mais de mil milhas de distância. O governo da ilha de Norfolk deveria ter autoridade sobre os assuntos da ilha de Norfolk. Mas estou acorrentado. Primeiro tenho de esperar meses. Depois tenho a certeza de que a resposta não melhorará as coisas aqui. É verdade, suspirou Stephen. É muito difícil. Inclinou-se para diante com ar ansioso. Senhor, aqui nesta ilha há um mestre armeiro entre os condenados que não está implicado na conspiração. Morgan, o serrador. Posso solicitar humildemente que o ponha de imediato a tratar das nossas armas de fogo? Depois, aos sábados de manhã, os homens livres, os fuzileiros e Morgan poderão disparar durante 2 horas. Tomarei a responsabilidade de arranjar uma carreira de tiro atrás do extremo oriental da cidade de Sydney e também de supervisionar a prática, desde que me deixe ficar com Morgan. Excelente ideia. Trate disso, Sr. Donovan, resmungou o comandante. Se, conforme espero, Sua Excelência não quer nenhum dos nossos conspiradores mandados para Port Jackson a fim de serem julgados, terá de me enviar um destacamento maior de fuzileiros, sob o comando de um oficial como deve ser, e não de um simples sargento. E quero alguns canhões e pólvora, balas e cartuchos suficientes para os mosquetes. Parecia decidido. Vou imediatamente escrever uma carta. E a partir de agora, superintendente dos condenados, o senhor tratará de que haja uma disciplina mais rigorosa. Se querem chicotadas, tê-las-ão. Sinto-me magoado. Magoado até ao âmago. A minha família, pequena e feliz, tem serpentes no meio. E vão vir muitas mais. Foi John Bryant, o católico fanaticamente devoto, que teve de aguentar o ressentimento dos condenados, uma vez terminado o interrogatório. O seu testemunho foi ainda mais insultuoso porque denunciou também um plano para dominar o Golden Grove, um plano falhado, quando informou o capitão Sharp. A culpa da revolta da ilha de Norfolk recaiu sobre William Francis e Samuel Pickett, que deveriam ficar permanentemente acorrentados com grilhetas duplas e encerrados. Noah Mortimer e Thomas Watson foram postos a ferros mais leves à disposição do comandante e o resto dos interrogados foi mandado embora. A consequência mais trágica da conspiração de janeiro teve a ver com a beleza da pequena cidade de Sydney, alindada pela presença de pinheiros altos e frondosos carvalhos brancos. O tenente King mandou derrubar todas as árvores e arrancar até a vegetação mais rasteira. Um fuzileiro podia encontrar-se em qualquer ponto da colónia e assistir a todas as idas e vindas entre as cabanas, mesmo depois de escurecer. Tom Jones, amigo íntimo de Len Dyer, recebeu 36 vergastadas do pior chicote, devido a insultuosas referências sexuais dirigidas a Stephen Donovan e ao cirurgião Thomas Jameson. O clima mudou, disse Richard a Stephen, enquanto preparavam os mosquetes para a primeira prática de tiro. Entristece-me. Gosto deste lugar. Podia ser feliz aqui, se não fossem os outros homens. Mas já não quero viver nesta aldeia. As árvores desapareceram e também a privacidade. Um homem já não pode urinar sem ter pelo menos uma dúzia a ver. Quero estar num sítio sozinho para tratar das minhas coisas e limitar às cerrações os meus contactos com os outros condenados. Stephen pestanejou. Detesta-los assim tanto, Richard? Gosto muito de alguns deles. São os patifes que estragam sempre tudo. E para quê? Será que nunca aprendem? Veja o pobre Bryant. Juraram que o hão de apanhar e acabarão por conseguir. Como superintendente dos condenados, envidarei todos os esforços para que não o apanhem. Bryant tem uma mulher muito bonita e estão loucamente apaixonados. Se alguma coisa lhe acontecesse, tornar-se-ia numa alma perdida. O ano de 1789 não começara bem. Houvera chuvas e vendavais intermitentes que acabaram com o resto da cevada. Estragaram os barris de farinha, tornaram a pesca impossível na maior parte dos dias e a vida, nas desnudadas cabanas, passou a ser uma jeremia de roupas molhadas, camas úmidas, bolor em livros e sapatos preciosos, constipações de verão, dores de cabeça doentias e dores nos ossos. A meio de fevereiro, o comandante libertou Francis e Pickett do armazém e devolveu-os às suas cabanas, livres das grilhetas nas mãos, mas com pesados ferros nos pés. Não havia sinais de supply. O último navio que lá estivera fora o Golden Grove. Havia já 4 meses. Nunca mais veriam outro? Teria acontecido alguma coisa ao supply? A Port Jackson? Toda a gente andava rabugenta, graças ao mau tempo. Ninguém mais do que o comandante, que era suficientemente imaginativo para perceber que não deveria atrever-se a dar início à construção de uma represa no meio daquelas chuvas, e tinha em casa um bebê a chorar. Grande parte do trabalho teve de ser adiado, e a maioria pouco mais fazia do que resmungar. As únicas pessoas verdadeiramente felizes eram os 3 homens de Ball Bay, aconchegados sob os pinheiros, dentro de uma boa casa, bem aprovisionados e podendo pescar nas rochas, mesmo que chovesse muito. Mesmo assim, o dia 26 de fevereiro causou um choque tremendo. A madrugada chegou com ventos fortes de sul e de leste, e o mar tão bravo que a espuma das ondas se quebrava nas praias da lagoa. Para Stephen e Richard, que se tinham atrevido a ir até à ponta Hunter, a visão da linha costeira ao ocidente era aterradora. A espuma branca batia com tanta força e tão alto nos rochedos que os salpicos chegavam a mais de 100 metros e eram levados até à montanha, 4 milhas para o interior. Deus nos ajude, temos aqui o pai de todos os ventos, gritou Stephen. O melhor será ter a certeza de que fecham todas as escotilhas. Quando conseguiram passar a Turtle Bay e se voltaram para olhar para trás, não só a enorme ilha de Philip tinha desaparecido, como o mesmo acontecera com a ilha de Nepean, mais perto da costa. O mundo era uma massa fervilhante de ondas, tão grandes como as do Oceano Sul na viagem desde o Cabo da Boa Esperança. E o vento continuava a soprar para o sueste, lançando com toda a força o mar e o céu contra a colónia. Curvadas pelo vento, as pessoas enxotavam os porcos e as aves de capoeira para dentro dos armazéns e das cabanas, empilhando os troncos junto às portas e entrando pelas janelas. O uivo do vento e o troar da água eram tais que nem Richard nem Stephen repararam no agudo gemido de um pinheiro com mais de 50 metros que se ergueu aos poucos do solo por trás de Turtle Bay. Viram-no simplesmente voar a 10 metros do solo com as enormes raízes e a copa pontiaguda dando-lhe o ar de uma flecha dirigindo-se para os montes. Mais pinheiros o seguiram, como o bombardeamento de uma fortaleza por um exército de gigantes, sendo o vento os seus arcos, os pinheiros as flechas, os carvalhos brancos, os arpéus. Stephen desceu com dificuldade o atalho das cabanas, certificando-se de que todas as aberturas estavam encerradas. Encontrando a sua casa já protegida pelo tronco e um pinheiro, Richard decidiu ficar no exterior, dando graças por Joey e MacGregor se encontrarem a salvo. No que dizia respeito à sua pele, preferia estar fora a ficar dentro de casa, ignorando o seu destino, horrível pensamento. Sentou-se no chão, encostado à parede e ao tronco, protegidos do vento, para assistir ao cataclismo, vendo os enormes pinheiros e carvalhos brancos a voar, para se esmagarem no pântano, olhando para as colinas e para o embate das ondas. Depois veio a chuva, tão horizontal que Richard não se molhou, nem mesmo depois de observar o dilúvio. A cobertura de colmo dos telhados erguia-se e voava como sombrinhas. Mas os ventos mais fortes pareciam superar 10 metros acima do solo, o que acabou por salvar a colónia. Isso e a ausência de árvores. Se o Tenente King não tivesse ordenado visibilidade total, as cabanas, os alpendres que serviam de armazém e as casas teriam ficado sepultadas com todos os que estavam dentro delas. O início fora às 8 horas da manhã. Começou a abrandar às 4 da tarde. As cabanas na zona intermédia onde Richard e Joey viviam conservaram os telhados, tal como as casas maiores, todas elas com telhas de madeira e não cobertas com ramos. Mas só no dia seguinte, inocentemente calmo, a brisa, um zéfiro, as 64 pessoas da ilha de Norfolk poderiam ver os estragos causados pelo ciclone. No lugar do pântano, despenhava-se um rio que batia nos flancos da velha colina por todo o lado. O solo estava coberto de ramos de pinheiro, arbustos, areia, bocados de coral e folhas. E os lados dos edifícios, apanhados pelo vento, estavam sufocados de destroços, tão preso à madeira que foi difícil arrancá-los. Podia dizer-se que havia campos de pinheiros caídos, com raízes tão fortes e compridas que a imaginação tinha dificuldade em calcular a força dos ventos. No sítio onde estavam, havia crateras com vários metros de profundidade. E erguendo os olhos para onde a floresta ainda não tinha sido tocada pelo machado, eram numerosas as baixas dos pinheiros. Centenas de árvores tinham sido derrubadas à vista da cidade de Sydney. 3 acres de solo, recentemente limpo, do outro lado do pântano, estavam completamente cobertos de pinheiros. Nem 50 homens, cortando todos os dias árvores durante um mês, conseguiriam produzir tanta madeira.